Aí, dá um salve aí, família, na câmera. Vai virar cara! Vai, caralho, isso que é foda. Gravação de videoclipe. Alma rica, mente forte, sou da norte. Aonde reside as bebezona e os molecote. Se é por vinho, pula alto até se morde. E na porte dos lugares tinha três modelos top. Nascido lá na Medeiros, imã de pacote. Bebê viu pra minhas bebê, tá tendo mil de malote. Desce o morro da favela, sobe o morro de mansão. Fumei paranga com ela, hoje é só gank do bom. Mandrake, moleque chave, muito louco das ideias. Isso que é foda, vilão. Taca mais na boneca, quem me dera. Quem me dera, evoqueira branca e verde na favela. Quem me dera, evoqueira branca e verde na favela. Alma rica, mente forte, sul da norte. Aonde reside as bebezona e os molecate. Mercenária cresce o olho até se morde. Conversível quatro lugar, tá tendo sete modelo top. Nascido no Vilaete, rima de pacote. Bebê viu pra minhas bebê, tá tendo mil de malate. Desce o morro da favela, sabe o morro de mansão. Fumei paranga com ela, hoje é só ice do bom. Mandrake, moleque chave, muito doidão das ideias. Isso que é foda, vilão. Taca a marcha na boneca, isso que é foda, vilão. Taca a marcha, quem me dera. Quem me dera, me arrevou que tá sem teto na favela. Quem me dera, quem me dera, me arrevou que tá sem teto na favela. E tá como? Quem me dera, quem me dera, evoqueira branca e verde na favela. Só quero paz, isso que é foda. Essa é nova. Quer me ouvir?